Tem virgem que é virgem. Tem virgem que é Sandy. Tem virgem que é Santa. Tem virgem que não engana. Tem virgem que bate bolacha. E toda arrombada. Tem virgem que baixa bomba. E toda trancada. Tem mulher maravilha. Tem virgem toda assada. Tem virgem que tem filha. Ai! A minha vizinha tem duas festinhas. Tem cara de safada. Ela diz que é virgem, mas todo mundo sabe que sua xoxota é arrombada. Tem virgem no convento. Tem virgem no bordel. Tem virgem no inferno. Tem virgem lá no céu. Brasileirão.